momentos eu passei, eu sei, o tempo é rei. Como essa mina é muita treta, brisei. O amor é complicado, aliado. No ritmo do samba, o morro vem no embalo. No momento difícil, ela esteve comigo. Foi meu ponto seguro, no amor do abrigo. Amigo, a moça louca ficou brava quando qualquer mulher de mim se aproximava. Muito corajosa, bonita e sensual. Ela ralou comigo sempre até o final. Seu corpo de violão roubou minha atenção. Não anda, desfila, modelo, um tesão. Mulher temperamental, gênio difícil, mas o rebolado dela é o meu vício. Bons momentos eu passei, eu sei, eu te perrei. Na nossa felicidade, eu sei, eu acreditei. Eu e ela, novela, a bela e a fera. A linda Cinderela com o príncipe da favela. Química perfeita, sintonia fina. Chique sua mina, sente adrenalina. Vem no sapatinho, é diversão garantida. Malandro, segura a nega, pois a noite convida. Quando estou com ela, seu chamego me acalma. E os anjos lá no céu do nosso amor bate palma. Muita calma. Meu ritmo é frenético, profético, ético. Muitas vezes poético em matéria de amor. Eu sou professor, então por favor, respeite o compositor. Um relacionamento envolve respeito. Um casal tem vários defeitos. Afinal, ninguém é perfeito. Na moral, pra tudo se dá um jeito. Destino bateu em minha porta, 20 anos depois, trouxe ela de volta. Feita minha musa, olhos cor de mel, a profecia se fez, cumpriu o seu papel. Mulher da minha vida, que eu sempre amei. Eu era adolescente quando a conquistei. Quando a conheci, senti algo diferente. Porque já tava escrito o amor da gente. Deus escreve certo, por linhas tortas. Desviei do destino e ele a trouxe de volta. Minha alma gêmea, linda, maravilhosa. Foi minha namorada, hoje a minha esposa. Atenciosa, corajosa, cheirosa como uma rosa. Gostosa, poderosa, uma mulher formosa. Sensível, sentimental, delicada, de alto astral. Amor incondicional, com paz espiritual.